Vem pro som do amor. Do amor. Vem. Vem. Bora, bora. Só quem sabe fazer o caqueado, vai. Fazendo bailar a la Unión Americana. Bueno, se acabó la rolita porque está muy contenta. ¿Quieren más? Sí. Pero díganme, ¿lobos? Olha os meninos da saudade da Pratina com a gente. Já por aqui, embora, meu irmão. Alô, 100%. Também todas as meninas sem tristeza lá do bairro do Jurunas aqui com a gente. Alô meninas, um abraço pra você, viu? Bueno, agora quero que todos cuenten em inglês. Tu é fresco, hein? Que veio diretamente lá de Amsterdã pra curtir o Levada do Amor, Michel. Bora, Kátia! Um abraço também os funcionários do Açaí da Hora. Tá todo mundo aqui junto e misturado curtindo o bloco Levada do Amor. E aí? Olha o bloco levado do amor, todo mundo doido. Bora, papai. Amigo Beto da Escapa com a gente, o louro do comércio. Olha a primeira dama, Jéssica. Alô, Juliana. I went over and asked her what's her name. She replied, my name is Margarita. Olha as meninas que não querem prestar aí. Margarita, I want to run Margarita. Yeah. I want to chuck Margarita. I want to hook Margarita. I want to jam Margarita. I want to run Margarita. I want to chuck Margarita. I want to hook Margarita. O campeão. E aí? E os amigos da galera do shopping? Aqui com a gente, obrigado a todos vocês, viu? Bora, Clóvis! DJ Sal e a Nalva! Os amigos lá de Canudos! Hoje eles estão de love, né, Laura? Desde o nosso coração. Lambada da cremação. Olha, domingo na pedreira, mega sound live. O bloco aí do Confiado. Olha aí, ó. Bora, pessoal. Salomana tem endereço certo. Vai pro meu avôzão, o seu Davi, meu irmão. Tem que dar valor. pedreira. Ele e o Gleison, seu empresário. Tá todo mundo aqui, obrigado, Tico. Para, parceiro Hulk. Alô, Diego Marcelo. Aqui é Juva com a gente, abraço, hein? Olha aí os patrocínios! É Cineral, meu amor. Cineral, o campeão. Detonando no tempo aí, ó. Bora. Vai. Olha o Mamute. Para o Vitino dos Primos. Quem é do Remo? Só quem é do Remo? Tem alguém do Leão aí? Vai, vai! 3, 2, 1! Dumbe, sumbe, lumba, safada. Dumbe, sumbe, lumba, safada. Olha o samba! Dumbe, sumbe, lumba, safada. Um abraço especial ao nosso amigo Buiu e Júnior, amigo Dedê, o Elielson e a Lili. Só quem dá valor. O Shark liberado, batida. Alô, mina. Só quem vai fazer a mão depois daqui. Minha no grave do amor. Adelaro, bala Benito, galera saudando com a gente. Bala Emerson, lá da Suzana Grilo, papai. Do tempo aí, ó. Alô, planeta! Alô, Madison, chega mais, Madison! Alô, Fabrício, da equipe, 100%, Shopping tá aqui com a gente. Dia 21 de março estará no aniversário aí no Cinerá, verdade. Bora, meu irmão! Quero te ouvir, fala. Vai! Ei! Ei! Nosso amigo Galo, ele e companhia da Lili, obrigado, Galo! Alô, Justiceiro! Nosso amigo Douglas do Comércio, bora, Douglas! Paixandu, cadê a galera do Paixandu aí, hein? Cadê a galera do Remo? Juna Léo com a gente. Alô, Renatinho, Kiko. Bora, Gago. O homem da pista negra aqui com a gente, obrigado, Gago. O meu amigo Kekel e a Paula também. Nosso amigo Sassá. This one comes straight from under the dancer. This one comes straight from under the dancer. This one comes straight from under the dancer. Give it up, give it up. Olha o moleque do. Só quem tá feliz, só quem tá feliz. Joga a mão pra cima aí, joga a mão pra cima aí. Charles Varejeiro, uma borracha. É som do amor. O campeão. É som do amor. Só quem tá feliz aí. Amigo Dani, lá da Terra Firme aqui com a gente, ele é a primeira dama. Obrigado, Dani, parceiraça aqui do Duda. Tamo junto. Soltinho, moleque! A Simone, alô, Dona Silvia! As polêmicas da Terra Firme! Dona Silvia tá naquela base hoje! Bora pra cima, senhor! Bagulho doido! Quem torce para o Remo, dá um gritinho para mim. Remo. Só a galera do Leão. Remo. Então, ia, uhul, eu torço pro Paysandu. Ia, uhul. Ia, uhul. Eu. Amigo Ronaldo da Pratinha. Bora, Ronaldo! Torcida do Papão, levante a mão, bate palma. Torcida do Papão, levante a mão, bate. Levante a mão, bate palma. Torcida do Papão, a torcida do Papão. Pula, sai do chão, a torcida. Ai! Sai! Chão! Pula, sai do chão, a torcida do Papão. Mais uma. Só quem tá feliz aí, só quem é do Remo. Balança arquibancada, não para de agitar. Não tem medo de ninguém, nosso lema é vibrar. Dentro do Baenão, Mangueirão ou Chiqueirão, eu sou da reboçada, sou Remo. Só quem é do Leão, joga a mãozinha. só quem do tempo. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Fé em Deus, DJ. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Bora, Luiz, como é que é, Luizão? Violência, eu sinto medo de viver, pois moro na favela e sou muito difícil. Um abraço especial aos nossos grandes amigos, nossa aí da hora, amigo Adriano, um abençoado, amigo Fabiola, o Edson e a Letícia, todo mundo junto e misturado. Olha, hoje é aniversário da nossa amiga Jaque Marajó. Então depois dessa aqui, a gente bate os parabéns pra ela. Cadê ela? Alô, Jaque Marajó. Só pra mulherada sincera que tá hoje aqui com a gente. Canta bem forte, vai. Abre o jogo, acabou. Pra que só desenvolve seu amor. Só vocês, só vocês. Eu convi, meu coração a voz e mágico. Noite do meu lado B. Para Raíssa Barros, a loja das patroas. É patrocínio oficial do Levado e do Sono Amor. Alô, Raíssa. E parabéns a você que me fez entender que minha. Alô, casal Santo. É você, obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns a você que me fez entender. A paixão não é você. Obrigado por demonstrar que... Para ganhar do Talibã com a gente, meu irmão. Oba! Para o Mamute. Bia Charlene com a gente. Cadê o casal Marajó? Alô, Jaque, bora, depois dessa. Abra o jogo, acabou. Seu amigo Rei da Elite, amigo Janjão do Táxi. Eu e o amigo Elite Pop. Obrigado. Meu coração é pulso mágico. Noite do meu lado. Fica aqui imaginando. Mas como pode cair nessa fase de amor. Alô, mulher, canta bem forte, vai. O quê? E parabéns pra você que me fez entender e minha paixão não. Verdade, na verdade, está de parabéns a esse público fiel do Levada do Amor. Vocês estão de parabéns, meu irmão. É você que me fez entender e minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender. E minha paixão não é você. Ouvir. Abraço nosso amigo Boca com a gente. Quer mostrar isso é falso. Parabéns, Boca, parabéns, Boca. Um abraço pra você aí, do nosso amigo DJ Jameson. Mamute, cadê a Jaque Marajó? Já tá por aqui por trás, só na mana. Hoje é aniversário dela, com certeza. A nossa festa aqui hoje, também a Drica Safadinha, hoje também fazendo aniversário. Alô, Drica, um abraço a você, a Drica Safadinha, que hoje também ela tá de berço. Alô, Marajó, cadê a galera Marajó aí? Já ali por trás, no escurinho, shopping, sem tel, graças a Deus, toda a galera já por ali. É, moleque, aniversário da Jaque Marajó, e também de quem mais, Mamute? Aniversário hoje. Da Drica Safadinha. Alô, Drica. Parabéns também a você, Jaburali. Olha como é que tá aí o Planeta Show, gente. Tem que tirar o chapéu pra vocês aí. Com certeza, mais uma festa bonita. Mais uma festa maravilhosa. Do nosso Cineral, junto com a Kombi da Saudade. Levada do Amor 2019. Mais um sucesso absoluto. Graças a vocês, e o nosso Papai do Céu, as nossas vendedoras que estão todas por aqui. O Michel já está um pouquinho rouco. Também quero agradecer aos nossos patrocinadores que já estão todos ali no camarote. Todos os patrocinadores endoidando. E a partir de agora, a gente bate os parabéns para a nossa amiga Jaque Marajó. Todo mundo! Adriana, cadê ela? Adriana do Chaco de Beirado também está de beijo. Parabéns, Adriana. Parabéns, Jaque. Cantar. Isabela também, mamute. Parabéns ao nosso amigo Isabela também, hoje tá de berço. Com certeza, é verdade. Gente, amanhã a ressaca é via show, o som da mão, mas com certeza a gente quer agradecer o nosso patrocínio do Levada. Patrocinadores do bloco Levada do Amor: Raíssa Barros, a loja das patroas, Tricos Magazine, Açaí da Hora, Ingrid Bronze, Suelen Mintais Saltos de Luxo, Tati Esmalteria, Lady Bessa, Gilson Lanches, Márcia e Simone Estúdio de Estética, Edna do Depósito, Pousada Casal Feliz, CIC Produtora, Cris Fashion, Tacacá do Dodô, Associação Carnavalesca Cacareco, Os Caças Mineral, Neguinha do Amor, Família Marajó, Willer Alfaia, Irá Bandida, Casal Santos Nota 10, Gago da Pista Negra, Robert do Líder, A Sharks Temperado da Matinha, Trio do Amor. A diretoria do Bloco Levada do Amor agradece o apoio de todos os nossos patrocinadores do Levada do Amor 2019. Quanto mais o tempo passa, mas eu gosto de você. Toma, tia. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar. Quero ver todo mundo agarradinho, meu irmão planeta. Foi que fez com que eu gostasse logo de você. Bola levada. Tanto assim. Olha o som na mão. É por você que canto. Saudade. Quanto mais você me abraça, mas eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. É por você que canto. Marcelo James Show, cara DJ revelação lá do Nino do Gavião, tá com a gente, com certeza arrebentou aí no bloco. Alô, Jameson, chega mais, meu filho. Ele tá curtindo a saudade, olha, Jameson. Beleza, Michel? Mais uma vez agradecer a você, garoto, pelo espaço lá no trio. E claro, estamos aqui curtindo. Saudade, velho. Meu irmão, vou te contar. Bom demais. É por você. Até limpo o coração. Meu parceiro Boca! Tá aqui com a gente, obrigado a você, Boca. Minha parceira Monica. Meu parceiro Joel do G. Dona Adriana. Pode o mundo virar contra. Suzana. Alô, Carla. Domingo que vem a nossa se repete lá no bloco da Carlinha. DJ Michel, DJ Janssen, DJ Mauro, DJ Fábio Absoluto. Vamos. Alô, Everson. As Pipo, a Giovana das Filhas. Pra cima, Michel. Detona, filha. Agora eu vou pegar uma coroa pra dançar. Já, mas o sintonizou, gostou, meu irmão. Vou te falar. Olha o planeta. Agora vem você de novo pra virar minha cabeça. Fazer com que eu esqueça. Fala isso, Luciana. Me volte atrás, meu bem, e nem me lembre mais. Olha o que é quieto. Das tristezas que causamos aos nossos corações. Super André, no som do amor, bora subir. Das ilusões que fazem dos amantes Gardina. Dois seres tão distantes. Ah, meu parceiro coronel. Agora vem você de novo para me tirar. Casal paixão. Olha, zap zap aí. E controlar com seu mistério tudo o que era simplesmente fácil de dizer. Eu aqui apaixonado e cego pro passado. Alô, Japa, cuidado com a bronze. Quero me esquecer de tudo e voltar pro seu lado. E aí? E reconstruir o sonho que só fez de nós tão só. Alô, planeta! Vem com teu sorriso lá adoçar o amargo que essa ausência traz. Vem beijar-me novamente com seu beijo quente que tão bem me faz. Abrace forte, não me deixe a sorte, nunca, nunca mais. Eu quero te amar com a força de que eu for capaz. Meu amigo Bolão, o amigo 7 da Pedreira também tá aqui com a gente. Olha só, Michel, só avisando pra galera que já temos a primeira parte do CD ao vivo de hoje. É só pra não chegar aqui com o sabá. Que... Agora vem você de novo para me tirar do sério. E controlar com seu mistério tudo o que era simplesmente fácil de dizer. Saudade, origem. Eu aqui apaixonado e cego pro passado. Cadê o passado? Quero me esquecer. Alô, Tamirizu, vou levar aí, vou levar. E reconstruir o sonho que só fez de nós tão sós. Sorriso largo, adoçar o amargo que essa ausência traz. Amigo parceiro Rafinha Bela, casa parte de dançar com a gente, meu irmão. Seu beijo quente que tão bem me faz. Saudade. Vem, me abrace forte, não me deixe a sorte, nunca, nunca mais. Eu quero te amar. Para Bela Azul. Força de que eu for capaz. Você era a luz que faltava no meu caminho. Você me ensinou a viver e me deu seu carinho. Amiga Nenê, escume do sal. Nas horas tão tristes que eu precisava de amor. Você me acolheu com um sorriso, me aceitou. E me abraçou. Senti com carinho seus braços me envolver. Senti o calor do seu corpo me aquecer. Não interessa passado. O seu passado. Fala, planeta! só interessa estar ao seu lado. Amigo Marcelo Luan, Karina, abraço aí do DJ Jameson. Bora, Felipe Play. Saudade. Você me ensinou a viver, me mostrou a verdade. Agora eu posso dizer o que é felicidade. Não ligo pra o que os outros falam. E aí? Pois eles não podem entender que quando eu mais precisava, encontrei você. Sargenta Maria com a gente. Alô, Maria. Você. Bora, mulher. Sente com carinho seus braços me envolver. Bora, fofuxa. Sente o calor do seu corpo me aquecer. E não. Não interessa. Planeta. O seu passado. Alô, guerreiros, como é que é? Só interessa estar ao seu lado. Só quem dá valor. Esbadalado. Alô, dona Nice. Nice, Nice, pra onde olham teus... Fala, Felipe Brito. Eu não sei. Saudade. Só sei, só sei, só sei, só sei, que te queria ao menos uma vez. Todo mundo agarradinho, vai. Seu olhar tão diferente, não me vê assim. Sua origem oriente, não vê que eu estou a fim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar. Fala isso, limpeza. Abraço pra você, mais tarde, deleitão. Nisei. Nisei, bora, empresária média. Pra onde olham teus olhos, eu não sei. Só sei, só sei, só sei, só sei, que te queria ao menos uma vez. Show lotado, papai. Seu olhar tão diferente, não vê que eu estou a fim. Sua origem do Oriente, não vê. Os amigos do show, bora, Megaton. O seu jeito de falar, o Júnior Rafa, hein? Me diz tanta ternura. Alô, Raíssa, como é que é, mulher? Abraçar. E senti essa doçura. O campeão. Vou caminhando nas ruas pensando em você. Quero ver a galera do bloco dançando. Nesses momentos que a gente consegue se ver. Bora, Henrique! Você me diz que o seu casamento vai mal. O que ela faz, Dindinha? Por isso chifre. Já não quer mais, mas não se vai. Eu me pergunto afinal o que sou. Amigo Aldo, saudade do Barreiro. Alô, Aldo. Para de beijo. Simples amante ou nada além de um prazer. Oi, meu amor. Você se entrega pra mim com hora certa pro fim. Depois me diz até amanhã e vai. Eu queria ser bem mais. Olha o amante. Que amante. A linda tá doida. Quero ter você. Hoje ela tá por crime. Alô, Paixandu. O tempo todo. A nossa parte. Eu queria ser bem. Amigo Raúl do Mano com a gente. Alô, Cláudia. Cláudia Borqueque. O Chivo Natalaia. O filho do Mortadela. Você aqui. Eu conto as horas que faltam pro dia que vem. Para frango assado da Terra Firme. Não quero mais dividir esse amor com ninguém. Fico pensando no que você possa dizer. Meu irmão, é muita gente hoje aqui. Se já conta é dom. Se ele notou. Tá lotado. Como machuca meu peito a dor de esperar. Alô, Gilson Mortadela, não chega aqui atrás rapidinho. Quero te amar, simplesmente poder te abraçar. E aí, planeta? Quero você só pra mim, sem hora certa pro... Olha os amigos do show, para o Megaton. Não quero ouvir você dizer adeus. Saudade. Eu queria ser bem mais. E aí? Que amante. Alô, Dani Polêmica. Quer... Então chega rapidinho ali próximo ao bar, viu? O tempo todo. Sua amiga Drica, lá da Veste Pará. Queria ser bem mais. Ô, Drica. Raíssa Barros, a loja das patroas. Quero ter você aqui. Tem que tirar o chapéu pra saudade, né, velho? No fundo do espelho, onde você se vê. Há uma criança brincando de se esconder. Oi. Seus olhos vermelhos, Zezinho de São Moreno, não vão jamais apagar. Olha o menino da Pratina. Aquela esperança que ela tem no olhar. Mulher, essa aqui é a hora, solta. Solte a menina que ainda existe em você. Pra vida, tá, e recomece a viver. Olha o esperadeiro, os badalados. E não existe outro igual. Sua amiga Adriana. Você na sua novela é a atriz principal. As divas da saudade. Coisa tão pouca, você não vai desistir. Vai. Ainda é tão moça, tem tudo pra ser feliz. Você pode cantar como esse sol. Você pode. Amigo Careca Motos, Luan, Joãozinho. Um abraço do Michel, meu irmão. Você pode voar. E aí, Nevada? Vive no espaço. Amiga Rebeca. Marabaia. Ou fica presa no chão. Sempre, hein, mulher? Sempre só. DJ Baby. Olha aí. Oh. A chuva da mão com a gente, Nevada. Matou, menino. Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra vida e recomece a viver. Júnior e Rafa, o casal das marcantes do Cineral Digital. Pássaro, você pode brilhar como esse sol. Eita, planeta! Olha quem tá ali, a média Alessa Vanessa, já enxerguei de longe. Como é que ele enxerga? 3 metros de altura. Vou ficar presa no chão. Você foi a brincadeira que virou loucura. Foi um caso passageiro que durou mais tempo. Fala, Deco! Uma história que ficou por terminar. Saudade. Richard do Bado Richard. Olha o Monteiro aí, ó. A mentira que acabou por. Olha as meninas, as guerreiras. Verdade. Como é que é? O problema é que apesar de não querer, eu te amo. Sua amiga Madá, tudo que podia, amiga Nilde e o Joel do Sal. E até sabendo que você não vem, eu te espero. Grande Kekel e a Paula, um abraço. Preciso desse amor pra ser feliz e pra viver. E sei que nosso amor não vai ficar assim. Passa o amigo Anderson com a gente. O amigo Rafael, a Kelly, a amiga Maria, o Rodolfo, o Marcos. Os comentários do Cineral, hein? Estou morrendo. Saudade, planeta! Saudade. O campeão. Aqui a saudade é valendo. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos, numância louca, que faço minha mulher. Vai, mulher carente, vai. Quero ser seu dono, toda essa noite me cansa de gozo. Seu amigo Rei da Elite, amiga Lorena, o Melo e o Janjão, junto e misturado no som do amor. Amigo Ney, a Bia, a família Cacareco. Eu a imaginar a fantasia de amor por você. E aí? Sonhando um dia eu te amar. Bora, Ribu! Grande Ribu e a sua primeira dama. Hoje ele trouxe seu irmão pra curtir o Levada do Amor. Obrigado, Ribu. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo. Com o teu beijo, numa ânsia louca, que faço minha mulher. Explode o planeta show. Passando Adriano, o homem da saída hora, patrocínio oficial. Fala, Adriano. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor. A saída hora, o melhor açaí de Belém. Mas tudo isso é obsessão que eu. Para Quechino. É nós. A fantasia de amor por você, sonhando um dia eu te amar. Oi, meu amor! O que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? Olha aí, ó. E além do meu coração. Olha o coração! Ficar louco por você. Ao campeão. A tentação é que eu já sei. Como amigo Bisque, o Michel, com a gente, abraço, hein? Do jeito que eu vou ficar. Zeca da Sol, Cátia Bailarina. Alô, Zeca! Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Quem sabe canta, vai! Sabá Produções, seu áudio aqui é 100% qualidade. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo, tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Vamos dançar! O campeão da saudade. Cineral Digital, Cineral Digital. Vem, que essa noite é. Olha só, quem achou aí um molho de chave? É só trazer aqui no som do amor que tem recompensa. Na magia do amor. Maiara, ela tá pro crime. Fica louco. Alô, Cavanaque, não te faz Diego. Deixa a paixão tomar conta de nós, sem saber. Jairzinho e sua morena, tá com a gente, hein? Alô, Peladeiro. Com a vida lá fora, deixa a emoção esconder de uma. Amigo Adriano Vigarista, o Juno do Açaí. Amiga Ana, vem. Ana Soares, Anuana, Adriane, amarrado aí, ó. Essa de ir embora, vem, sem ter medo do fim, vem. Os peladeiros da saudade, esse amor, e os badalados, e as badaladas também, vem, traz o nosso grande amigo Nenê da Headway tá aqui com a gente. Um abraço! Esse amor não tem hora. Deixa a paixão. Os peladeiros e as peladeiras da saudade. Sem saber, sem se importar. Os peladeiros da saudade. DJ. De uma vez a razão. Vem, papai. Vem, sem ter pressa de ir embora. Aqui a saudade é valendo. Tomara! Aquela colcha de retalhos que tu me deste, juntando pedaço em pedaço foi coisa. Olha o seu limite, alô Clau. Olha o tigre na área, o tigre. Serviu para o nosso abrigo. Olha aí a Cléia. Pobreza. Tá na área, meu irmão. É muita onda. Aquela colcha de retalhos está bem guardada. Ana Maria e a Luísa Limpeza, vai. Agora, tudão, papai. Agora na vida rica que está se vendo. Amigo João, amigo Joel, o rei do sal e os amigos da Timbó. Valeu! Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, o amigo Ronilson pintou e o Pretioca com a gente. Um abraço! Eu sei que tu não te lembras dos dias amargos que junto de mim fizeste um lindo trabalho. E nesta vida alegre tens o que queres. Eu sei que esqueceste aquela colcha de retalho. Amigo Paraná, da Matinha, amiga Carla e o Luiz Henrique. Um abraço! Vida rica que estás vivendo? Será? Terás como agasalho coxa de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, o ar de lembrar da coxa e também de mim. Oi, amor. Agora na vida rica que estás vivendo, vá de Marcelo. Terás a ladrão. Casalho. Para os Cássio Cineral com a gente. Alô, Filipão. Para Magno. Alô, Cássio. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, quase lembrar da coxa. O campeão da saudade. Cineral Digital. Cineral Digital. Pega do Sônia. Eu sabia que a paixão ia passar, mas o amor era pra ser. Pra quem tá apaixonado aí, te nega. Não havia amor eterno. Que se preocupar. O futuro era o presente. Alô, Arnida. Todo dia era maior nosso prazer de viver cada segundo. Você é. Tá chegando o bloco da Carlinho, o Michel vai estar lá. Alô, absoluto. Nós vivemos muito além da emoção. Tanta coisa boa existe pra lembrar. Uma história escrita bem no coração, que o tempo não vai apagar. Porque ninguém apaga um amor assim. Quantas marcas ficaram em você e em mim. E se agora o destino quer nos separar, não importa a distância, nada vai mudar. E se um dia você ou eu achar alguém que nos faça sentir uma nova paixão, paixão acabe, o amor não morre. Amigo meu do CD, pega a gente lá de Mosqueira, é verdade. Alô, Marcela do Amor. Nós vivemos muito além da emoção. Tanta coisa boa existe pra lembrar. Uma história escrita bem no coração. Baixa o bridão, Loura Digital. Com a gente no planeta. Porque ninguém apaga um amor assim. Oi. Quantas marcas ficaram em você. Como é que é, planeta? E se agora o destino quer nos separar, não importa a distância, nada vai mudar. Para Bagode Xarope com a gente, o Hobbit do Líder. Olha aí, Tami de Chuva. Paixão acaba, o amor não morre, não. Paixão acaba, mas o amor não morre. O campeão. Alô, Marcela. Alô, Bill, olha aí. Nosso grande amigo Aldo, saudade do bairro do Barreiro. Obrigado, Aldo. Olha a loira Godzilla por aqui também. Tira essa paixão da cabeça. Tira essa tristeza. Para, Cláudio, olha só as solteiras da Chinerete, meu irmão. Alô, planeta! Já não vale a pena chorar. Acelerante, bora, meu irmão. Todo mundo doido. Tempo perdido, amor bandido, que ele te fez. Final da história. Japonesina, o Clóvis. Mais uma vez. Olha o som aí, meu irmão. Planeta! E como o rio busca o mar, você vem me procurar. Um abraço especial para as bandidas, elas que dão valor nessa música. Alô, bandidas. Um abraço! Da Drica pra Márcia, com muito amor e carinho. Fala, Márcia, ela te ama. Márcia Mesquinha. Eu sei juízo, faço seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente. Amigo Cabeça de Labirinto. Um abraço. Tá na área. Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Meu amigo Theo, da equipe Raiva Futebol Pelada. Acho que o Duda faz parte dessa onda. Amigo Tico da Pedreira, o Grencho, o seu empresário com a gente. Como é que é? Perco a cabeça e queimo em seu fogo. Eu sem juízo, faço o seu jogo. O nosso Casal Santos, patrocínio do Levada. Alô, Casal Santos, lá do Jurunas. É nóis, meu irmão. Abraço! Alô, Raíssa! Franco fica apaixonado. É só seu namoro. Você vai, e aí, planeta? Leva um pedaço de mim. Ei! Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. É alô, coronel. Contigo, papai. Já é tarde, é quase madrugada. Eu não dormi com você no pensamento a insistir. Que eu não durma sem falar contigo. Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo. E os momentos que felizes nós passamos. Nosso amigo Alucinados, sempre com a gente aí. Alô, equipe Alucinado! E ao dormir, sozinha este pé em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense nós, na impressão irá sentir o meu calor. O amigo Fernando e o Pique. Tem o Fumaça também, tá com a gente. Obrigado, Fumaça. Sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Sucesso, meu irmão. Só namor. Planetão, planetão. Virou planetinha hoje na levada. Parecia um sonho, a gente fica junto. O campeão. Andar a pé na chuva, sem medo de amar. Alô, planeta! Lembra de tudo que vivemos, das tardes de domingo, da mágica no olhar. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e... Amigo Ditão da Marola. Alô, Ditão. Não dá. Ei! Ficar sem você não dá. DJ Baby. Daniela chamada. De se abraçando, momentos que ficaram difíceis de esquecer. Amiga alemão, sua esposa de Jângela, lá do Castanheira. Aceitar que tudo só me chamou. Nosso grande amigo casal GG. Amigo Gleison. Ele é a primeira dama aqui com a gente. Obrigado, Gleison. Um abraço pra você, viu, garoto? Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Verdade. Glauci. Você não dá saudade. É muito som, Cineral, meu irmão. Qualidade, gostosa. E a galera curte. Alô, planeta. Vem me ensinar como se amar. Casal GG. Olha o Beto das Cabo, Louro, do Comércio. E a primeira dama, Jéssica. Alô, Juliana. Diz pra mim que eu te deixo louca. Te desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. Diz pra mim que eu te deixo louca. Te desejo. Num longo beijo. Amor e loucura, ah, ah, ah, ah, ah. Amor e loucura, amor, amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Amor e loucura, ah, ah, ah, ah, ah. O Rei da Elite, o Janjão, Janjão Taxi Love, Pagode Xarope. O infinito está em teus olhos, teus cabelos e tua boca, que me deixam sempre louco. Saudade. E vontade de tocar a eternidade. É o momento. Eita, meu. Que os nossos corpos se encontram, nossos sexos se enfrentam. Olha, Clau. Uma luta de amor. Vai. Hoje ela tá que tá, hein? E aí? Eu sou teu, você é minha. Tenho agora o que eu não tinha. Telepatia está na linha. Ouve o que eu vou. Estar a todo instante contemplando teu semblante e ficar eternamente. Bora, Amélia. Dentro do teu coração. Olha, Amélia, igualzinho, né, Amélia? Partilhar das alegrias dia e noite, noite e dia, colher nos campos a poesia. E entregar em tuas mãos. Aí, Max, beijou na boca. Nosso amigo Franciel Paixão, amigo Fábio e toda a equipe massa. Lá no Treme Tudo Vanguard, lá de Guruçá. A família tá presente aqui com a gente. Obrigado a todos vocês. De manhã, quando abro a porta e o sol me encandece. É o teu rosto que aparece nas nuvens claras lá no céu. De noite, quando eu me deito e contigo adormeço, quando diz grande amigo Lobato da Pedreira, o Velha Guarda. Obrigado, Lobato! Amigo Clóvis Plataforma com a gente. Amigo Fernando Voz e as Divas. Olha aí, Guamã! Saudade. Já Michel, vai tocando a saudade só na categoria. Bora. Alô, planeta. Te liga. Quando eu deixei você, seguimos rumos diferentes. Isso foi acontecer. É esse o destino da gente. Eu só pensei. Sua amiga Amélia, empresária. Ser feliz. Ô, Luiz, eu. E agindo dessa maneira foi tudo que eu quis. Você se foi. Estou triste assim. Então eu fui reconhecer. Nossa amiga Ana Maria do Pitos Lanches está aqui com a gente. Obrigado, Ana. Vai, vai. Para Marcola de 47 frio. Olha o levado da mão. Eu só pensei em ser feliz. E agindo dessa maneira foi tudo que eu quis. Você se foi. Estou triste assim. Então eu fui reconhecer que eras tudo pra mim. Vai nosso trio do amor com a gente. Patrocínio do Bloco Levada. Olha aí, alô Diana! Para Maere, para Bruno Digital! O som da mão chega junto no planeta! O homem da refrigeração! Vai! Vai, meu irmão, vai! Quero falar da minha loucura. Cineral, o campeão. Preciso saber se você gosta só de mim. Quero te ouvir, meu bem, sem censura. Na verdade, a gente não tenta esquecer as intrigas e tentar se unir. Ô, Mamute! Meu pensamento. Vou mandar um abraço especial, meu grande amigo Joel do Gelo. O rei do gelo da Terra Firme. E por sinal, o cara que patrocina o DJ Duda. Obrigado, Joel. Mostra pro Joel como é que tá o Planeta Show. Mostra aí. Às vezes me toco e pergunto a mim mesmo. Alô, Joel. Eu deixei a metade do meu coração. Pede pra ela que ela senta. Senta aqui, meu bem. Vem me falar de amor. Senta aqui, meu bem. Me aceite como eu sou. Senta aqui, meu bem. Vem me falar de amor. Senta aqui. Os amigos Gilson, o amigo Fabrício e o Dimas, toda comitiva, um abraço. Vai viajando no planeta chão e a gente vai detonando assim. Saudade de verdade pra você. Alô, Michel. Meu pensamento, a coisa é bonita. Mas na realidade, tudo não passa de ilusão. Às vezes me toco e pergunto a mim mesmo. Onde foi que eu deixei a metade do meu coração? Senta aqui, meu bem. Vem me falar. esse amor. Senta aqui, meu bem, me aceite como eu sou. Cineral Digital. Cineral Digital. O som do amor. Do amor.